Eu usou a palavra para homenagear um poeta português, Miguel Torga. E Miguel Torga disse, quando nós entramos na Comunidade Económica Europeia, a seguinte metáfora: a única maneira de dizer não diante do poder é ter a dignidade de não servir. Miguel Torga. Salário mínimo de 500 euros e um máximo de 5 mil, por exemplo, mas nunca ninguém poder ganhar mais de 10 vezes mais que ninguém. As contas públicas têm todas transparentes, qualquer gasto do nosso dinheiro tem que ser completamente transparente, não pode ser a por data a dar os dados, tem que ser o próprio Estado. E eu penso que há um objetivo fundamental que nos podemos unir nas praças da liberdade, que é o nosso sistema democrático. Hoje temos tecnologia, não precisamos de 50 mil assinaturas no papel, quando há meses a tentar conseguir para uma proposta legislativa do cidadão. Podemos pagar impostos no portal online, depois podemos ter um portal online para ter eleitores a propor qualquer legislativa, qualquer legislação, e 50 mil ou 100 mil que seja necessário, fazem uma assinatura digital ou em papel para aprovar isso, que a democracia é feita pelo povo. É isso que quer dizer, a democracia é o povo exercido pelo, é o poder exercido pelo povo. É preciso criar um novo sistema democrático e a única forma é o exército que nós temos de 675 mil desempregados que têm de ficar na Praça da Liberdade sem arredar a pé. Obrigado.